The Radio, a rádio. Não ouço. Não entendi. Opa, agora sim eu escutei, agora sim eu entendi. Começa na The Radio comigo, TT Joe, que é Joe, que é de outro mundo. O TT Night Show. Sempre no lado do TT Night Show, aqui diretamente da The Radio, São Paulo. Nesta sexta-feira fria em São Paulo, temperatura lá fora não importa. Hoje, caros ouvintes interplanetários, é dia 9 de maio, sim, 9 de maio do glorioso ano de 2008. Com o clima frio na cidade de São Paulo, damos início ao TT Night Show, primeiro programa em grande estilo. O primeiro TT Night Show vai esclarecer alguns pontos sobre o programa, como será o programa. Algumas dúvidas que seriam possíveis que as pessoas tenham com relação ao programa. Sim, pelo tudo sim, é um espelho do grande pijama show, do maior ainda, Everton Cunha, o Mr. P, Mr. P de pijama. Como eu não poderia me espelhar numa pessoa, num programa tão grande, tão importante quanto o pijama show? O TT Night Show é uma variedade de assuntos que podem ter relação uns com o outro ou não. Isso é invariável. Ou variável, na verdade, né? O mais importante é como eu não tenho vínculo com nenhuma emissora, nenhuma rádio, nenhum veículo de comunicação, nem nada. Então não tem intervalos comerciais. É música e eu falando. Quem gosta de comerciais vai numa rádio comercial. Essa é uma rádio estritamente bizarra, como eu gosto de falar, né? Então... Mas vamos... Eu vou tocar, aliás, né? As músicas que eu tiver a fim de tocar. Certo? É o estilo musical baseado naquilo que eu gosto. Até o momento em que as pessoas começarem a pedir músicas. Quando vocês pedirem músicas, eu vou tocá-las. Ou não, dependendo da música, claro. Mas basicamente é um rock and rollzinho. Vocês vão se acostumar com o estilo musical da rádio. Então, pra começar o programa, com uma bela cancioneta de uma banda que eu gosto muito. Uma banda clássica de rock. Entendeu? Essa música chama-se My Generation. E a banda chama-se The Who. Vamos ouvi-la então. Thank you. homem gosta de... Bom, estamos de volta com a The Radio e, claro, com o TT Night Show ao fundo. Você está ouvindo a bela canção do Apocalíptica. Bom, baseado no som, clássico som do Metallica. Então a gente vai agora nos comentários sobre alguns assuntos, alguns temas. Que me intrigaram durante essa semana toda. Algumas coisas que me deixaram meio cabreiro. Vou deixar de fundo Apocalíptica, gosto muito de Apocalíptica. E vamos ponderar, lógico, esquecendo de desanunciar a nossa querida rádio. Nós simplesmente tocamos. A última música agora foi Pearl Jam com Jeremy. Anterior, Biobe com System of a Down. E a primeira, um clássico do The Who, que eu já havia mencionado a vocês, que é uma banda que eu gosto muito. The Who. Então eu vou entrar agora no tema que me acabrunhou durante essa semana, que foi que é a internet. Um veículo que eu gosto muito, a internet, mas me deixa assim abalado algumas coisas. Indignado, não abalado, seria a palavra certa, seria indignado com o tal Domingo X. Na verdade, eu comecei a perceber que o Domingo X, ele é utilizado por diversas pessoas, utilizado diversas vezes por diversos tipos de pessoas, mas ainda são os adolescentes, na verdade as crianças, que utilizam mais esse artifício que é o Amigo X. Na verdade, eu considero o seguinte, que o Amigo X não é nada mais do que simplesmente a arte de avacalhar com a língua portuguesa. Há uma supressão do idioma. Que simplesmente me incomoda. Isso me incomoda. Me incomoda muito, porque já temos um déficit cultura no Brasil. Essa que é a verdade, um déficit. Estava analisando, inventam-se, deixou, antigamente a gente utilizava o você, o VC, abreviatura, porque o PQ seria uma forma de supressão da palavra, mas essa supressão se transformou em uma outra palavra. Isso realmente me incomoda muito. Porque, por exemplo, o não se transformou no naum. Quem fala naum? Isso me incomoda. E na verdade, não era nem o Migo X a questão. A questão não é nem o Migo X, a questão maior mesmo é que, se fosse uma brincadeira das pessoas que têm lá os seus 18, 19 anos, é uma coisa. Mas tá, é uma coisa muito infantil que pessoas mais velhas utilizam. Mas é muito infantil, quer dizer, começa de baixo. Eu estive vendo agora zapping na internet, gosto de conversar com as pessoas, descobri que agora não é mais menino, é Nino. Eu fico pensando, até ontem Nino era um apelido para uma determinada pessoa, ou mesmo nome. Não tem lá o Castelo Rá-Tim-Bum, cara, o menino que se chama Nino, quer dizer, deixou de ser carinhoso para ser preguiçoso. Mas é como eu havia dito, eu começo a entrar nesses periféricos e na verdade não chego aonde eu quero chegar, que é a tomada da internet pelas crianças, na verdade. Ah, é ruim? Não, não é ruim. Mas é de 90%, de 100% dos adolescentes, que adolescente até 14 anos, dos 90%, dos 100% dos adolescentes que frequentam a internet de até 14 anos, 95% é só para Orkut, MSN, jogos. Eu não vou dizer que nessa idade eu não fazia, porque eu fazia também, mas era uma maneira diferente, era um jeito diferente de lidar com coisa. Porque naquela época em que começou a internet, que eu tava fazendo, entrava na sala de bate-papo, que era o auge da internet, o auge do relacionamento foi a sala de bate-papo, hoje em dia não, é mais disperso, mas o auge do relacionamento foram as salas de bate-papo. Ali, naquela situação, a gente trocava ideias, mas por um determinado período, porque a internet era cara naquela época, muito cara, tinha que pagar provedor, não existia provedor grátis, era só discada, não tinha banda larga, entre outras coisas. Então a gente tinha uma vida própria, fora do computador. Do mesmo jeito que eu jogava videogame, cansei de jogar videogame com todos os meninos da minha idade, jogava videogame, mas a gente tinha uma vida própria, a gente praticava esportes, saía com o pessoal. Mas os jovens de hoje, vai, acima de 18, eles perderam um pouco, mas ainda continuam com esses hábitos. Eu tenho visto que as crianças têm perdido, eu fico indignado de ver, por exemplo, num parque, isso eu já falei, um parque, vai no Ibirapuera, por exemplo, aqui em São Paulo, a criança me anda com um triciclo motorizado. Quer dizer, nem pedalar, ela pedala. Se pudesse imprimir um prato de comida, ela comia a folha, porque não saem do computador, não fazem exercício, não tem vida própria. Isso me indigna, porque acaba esse é o futuro. Elas passam o tempo todo na frente do computador, elas não leem uma notícia, não estão, sabe. Esses dias, pra não ser muito louco, tava conversando com um pessoal, amigo meu, ninguém muito velho da minha idade, pessoas mais novas, e também não muito novo, lá pros seus 15, 16 anos, o pessoalzinho que eu troco ideia de vez em quando, porque como roteirista eu tenho que, sabe, conversar com tudo que é tipo de gente, porque eu não faço roteiros, nem programas de rádio pra um segmento de pessoas. Quem quiser ouvir, que ouça. Lógico, pra jovem. Aí eu mostrei uma imagem do Christopher Lambert no papel do Highlander. Me indagaram, perguntando. Eu conheço esse cara de algum lugar. Eu vi esse cara no filme do Mortal Kombat. Aí eu pergunto: quem é Christopher Lambert? A primeira ideia que vem na cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça não é Mortal Kombat. É o Highlander. Aí pergunta, mas tá, eu nunca vi esse filme. Bom, se você quer questionar qualquer coisa, quer discutir, como eu estava discutindo na hora lá, conversando, se você vir me dizer que o Christopher Lambert é lembrado por Mortal Kombat e não por Highlander, aí eu falo, eu tenho medo do futuro do país, do futuro do mundo. Nunca ouviu falar em Highlander com Norma Cloud? Esse filme, além de ser um clássico, pra quem lembra, pra quem assistiu, que infelizmente a televisão aberta não passa mais, nem a TV a cabo, muito menos, né? É um clássico. O Highlander é um clássico. Que foi musicado, ou seja, a trilogia toda foi com trilha sonora do Queen. Alguém conhece a banda Queen? Freddie Mercury, It's a Kind of Magic. It's a Kind of Magic é uma música do filme. Who Wants to Live Forever? É uma música do filme. Ninguém lembra. Sabe, é estranho. Sabe, não entra na minha cabeça. Aí vocês vão dizer, mas o que, que tem a ver com o Miguxês? Com... Eu não sei se eu tô conseguindo ser claro, mas a criança tá crescendo num mundo sem cultura. Porque a internet, apesar de ter toda a cultura do mundo reunida ali dentro, as crianças não procuram a cultura do mundo. Mal e porcamente elas vão pra sala de aula, assistem mal e porcamente a matéria, chegam em casa, copiam, colam, fazem um resumo. Fazem um resumo da matéria, entendeu? E desse resumo de matéria eles entregam sem mesmo saber o que está escrito, entendeu? Ao fundo tá rolando Apocalíptica aí, depois eu falo o nome das músicas que estão tocando. Então me preocupa honestamente, me preocupa o futuro do mundo nas mãos de pessoas que não sabem nada. Para elas, o cinema existe após Homem-Aranha, X-Men. Isso me deixa indignado, completamente indignado. No meu blog eu falo palavrão, mas por exemplo, eu, quando lançaram o Rei Leão, eu assisti o Rei Leão no cinema, entendeu? Eu assisti o Rei Leão no cinema e eu lembro que na música do filme era Hakuna Matata. Não me interessa se a tradução foi feita errada, entendeu? Eles simplesmente vão na internet, procuram e tacam. Mas eu tenho filme, porque o meu sobrinho assiste filme, minha filha assiste filme. Hakuna, como por exemplo Ursinho Puff saiu da minha época. Eu cresci vendo Ursinho Puff, Bizonho, Abel e o outro lá que não lembro o nome. Eu cresci vendo. E agora me chega alguém e me fala Ursinho Puff. Eu falo, essa pessoa é o quê? Por que foi escolhido Ursinho Puff pro Brasil? Porque é Puff. Ia gerar um monte de brincadeiras. Certo? Como, por exemplo, crianças, adolescentes que compram a revista Magic, que tá no seu terceiro número da nova edição, que já, de repente, até... feche de novo pela enésima vez, né? Muita gente não sabe, mas a média está sendo reeditada. Chamam o personagem capa de todas as capas da média de Mad. Ah, eu fui na galeria do rock ver um negócio que eu queria comprar lá. E encontrei, então, ela tem uma loja que vende esses bonequinhos de personagens animados, de desenho. E tinha um bonequinho lá da revista Mad. E o cara perguntou, ainda tem um bonequinho Mad? Aí eu pergunto, por que uma pessoa quer comprar um bonequinho Mad se não sabe nem o nome? Alfred E. Newman. Alfred Newman é o nome do cidadão, é uma pessoa ali. É como se eu chamasse o Wolverine de X-Men. Não tem noção, não tem regra, não tem nada. Entendeu? A criançada hoje não tá mais numa realidade, não vive mais o mundo, ela vive no mundo virtual. Eu acho que se desligarem o computador, ela toma pro lado, entendeu? Porque não tem vida fora da internet, certo? E isso o que acontece? Começa a me preocupar, entendeu? Surge agora uma discussão sobre se um adolescente de 16 anos pode votar, por que, que não pode dirigir? Eu fico imaginando. Ele vai aprender a dirigir onde? No simulador, no computador? Vai querer o quê? River Ride? Não tem condições, não dá pra uma votar. Votar. Eu acho que é certo diminuir a maioridade, porque senão ninguém vota mesmo, entendeu? Tem pessoas que vão pra. Aqui em São Paulo vão pra São Bernardo do Campo justificar, só pra não votar. Entendeu? Sair de São Paulo, vão pra São Bernardo. Então, mora na divisa de Diadema, vai pra Diadema justificar, quer dizer, pra evitar o voto. Eu acho que, de repente, essa consciência, baixar a idade pra votar, é uma consciência pro povo. Ir votar, entendeu? pra criançada ir votar. Que acha legal, acha bacana, vai votar e vai votar. Entendeu? Mas é, dirigir, não. Imagina. Em Brasília, agora são 23 horas. Já dizia o meu relógio que faz barulho aqui, né? E atrapalha o programa. Mas eu não sairia mais do carro sabendo que do lado pode estar um pivete de 16 anos, irresponsável, que nem bebê bebe, mas que acha que a 23 de maio é uma pista de corrida. Não, não. Peraí. Eu tenho. Eu prezo pela minha vida. Entendeu? E se me perguntarem, eu digo que não. Entendeu? É, mas vai se fazer o quê, né? A gente tem que votar nas pessoas para que elas não façam o que a gente não quer. Certo? É, tá ficando meio chato esse papo, mas eu lembrei de uma coisa agora. Por falar em crianças. Crianças. Que essas crianças sem parâmetros, essas crianças que, não, que são cabeça oca, na verdade, né? Esse pessoalzinho que não tem história, não tem. Cultura mesmo, na verdade, né? É, isso não é de hoje, hein? Isso não é de hoje. É, eu tava na Virada Cultural, fui ver o show do Paul Diani, por sinal, muito bom show. De repente, eu até conversando com meu amigo Felipe, eu olhei assim e tinha uma criança de no máximo 3 anos. Eu acho que é 2. Conversando com o Felipe, a gente chegou à conclusão que pode ser até 3. Mas eu acho que é 2 anos a criança tinha. E rock and roll, fazendo sinal de rock and roll nas costas do pai, pulando no show do Paul Diani. Eu falei, pô, legal, a gente até dá risada. Criança, deve estar até na internet, algum cara filmou, alguém deve ter filmado, porque realmente chamou atenção. Mas não é um lugar pra uma criança estar. Porque se me arruma uma confusão ali, uma briga, vai fazer o que com a criança? Vai pôr no bolso? Não, não dá. É, tem coisas que não dá pra você misturar. Entendeu? Por mais que o show de rock seja um show menos violento, porque muita gente pensa assim, ah não, show de rock é violento. O show de rock não é violento. Mas pode acontecer um bate-cabeça, ali uma roda punk, como dizem lá no sul, mas violência não tem. Violência mesmo tem no show de Ivete Sangalo, que o Via Funchal proibiu de ter qualquer tipo de show que não seja internacional, de rock ou música mais, digamos assim, mais cultural, não que a Ivete não seja, mas é uma música mais digamos assim, de um público diferente do que o da Ivete, porque Leandro Leonardo, por exemplo, que o pessoal entra dentro e bate carteira. Entrar no show, bater carteira. O cara paga R$80 pra entrar no show, bater carteira. Quer dizer, imagina você levar uma criança pra um lugar desse. Criança devia estar brincando. Por exemplo, a televisão agora passa desenho de noite. Se a pessoa tem uma TV em casa, vai ser além de novela e futebol, aquela briga entre marido e mulher, vai ter a briga com a criança agora porque tem desenho. Eu vivi muito bem com desenho até meio-dia. E não reclamava. E brincava ainda quando era pequeno, me lembro, nos 10 anos, falava assim, pô, que devia existir um canal de desenho 24 horas. Mas eu agradeço por não ter tido esse desenho, esses desenhos 24 horas, porque eu tive tempo pra brincar de Lego, tive tempo pra jogar futebol, jogar taco, vir na pipa, me sujar de barro, me cortar, cair. Tem criança que nunca tem, não tem uma cicatriz. Isso me deixa realmente indignado. Sabe? O que vai ser do mundo? Não tem um corte. Uma criança não vai pra rua. Quer dizer, ideia pra eles inventarem. MSN cheio de desenho e põe uma risada e parece um cara pulando, isso que eles têm de monte. Eu fico pensando, como que tem tanto carro na rua se a maioria das pessoas fica em casa? As crianças ficam dentro do computador, dentro, literalmente dentro do computador. A vida delas é assim, desligou o estabilizador, elas desmaiam. O dia que falta luz, uns 3 dias assim, ó, vai ter gente se descabelando. Na minha época, faltava luz direto. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá. E se tivesse computador, eu tava ferrado. Quer dizer, se eu tivesse vivido nessa época. É lógico, cada criança é uma diferente da outra, mas se tivesse vivido nessa época. Eu teria entrado em colapso? As crianças teriam entrado em colapso? Existe vida fora do computador? Lógico que existe. Lógico que existe, o mundo tá aí. Quer dizer, tem gente que namora pelo computador e namora com uma pessoa de verdade. Quer dizer, é bigamia? Eu não sei. Eu não consigo compreender. Não consigo compreender como funciona isso. Mas a minha indignação, quer dizer, é com relação à falta de... Isso é culpa dos pais. Isso é culpa dos pais. Entendeu? Não é que trabalham demais, mas é que não dão atenção suficiente para esse tipo de coisa. Quer dizer, eu teria que fiscalizar os trabalhos para saber se a criança sabe o que está escrito. Não existe mais essa história de fazer resumo de livro. Resumo de livro. Quem vai ler um livro? Para que eu vou ler um livro? Posso pegar uma resenha na internet, ler, entregar. Vou até confessar uma coisa para vocês. Eu fiz um trabalho para um amigo meu sobre um filme, que eu vi o trailer do filme e li a história do filme. Entreguei. O cara tirou 8. Quer dizer, chega a ser ridículo. Você não precisa mais fazer as coisas, está tudo pronto. Só, na verdade, você não precisa de inteligência hoje em dia. É malandragem. Mas malandragem daquelas malandragens mesmo, daquela do Bezerra da Silva. É malandro mesmo, não o malandro que a gente costuma ver com o sentido pejorativo, que é o assaltante. Não, malandro e malandragem mesmo, sabe? Então, quer dizer, eu fico com medo. Honestamente, fico com medo. Medo desse rumo. Desse rumo que as coisas estão tomando. Fico com medo, não vejo um futuro tão, tão glorioso como eu pensava quando era criança. Eu, por exemplo, quando era criança, escutava Guns N' Roses, porque era o ápice. Escutava, por incrível que pareça, o como é que é o nome lá do o Poser lá, do Bon Jovi. Bon Jovi, a mulherada adorava o Bon Jovi. Um dia você vai escutar o quê? Lembrei disso realmente. Eu fui ver o show do Cachorro Grande. Da Cachorro Grande, né, como eles gostam de ser chamado, o Cachorro Grande. Cheio de criança. Eu acho que em show de rock, ou qualquer outro tipo de show, pra entrar, teria que ter no mínimo 1,65m ou 18 anos. Aí você fala, não, você tá brincando. Não, não tô brincando, não. Por que essa idade? Porque é um programa que não é pra criança. Criança tem que brincar na rua. E não ir pra praça ver show. Não pode. Entendeu? É uma coisa que não entra na minha cabeça. Esse tipo de coisa, entendeu? Eu não consigo entender. Vai no show. Come, você sai correndo todo mundo. Pisoteia uma criança. Como morreu aqui no show do Rebeldes. Criança tem lugar, entendeu? Um show desse, por exemplo, vai só crianças, não foi só criança, tinha. Eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer, mas tinha um monte de gente lá, mulheres desocupadas, homens, que não sei o que estavam fazendo lá, que. Tudo bem, pais é uma coisa, mas tinha gente lá com faixa na cabeça, homem com faixa na cabeça do Rebelde chorando. Quer dizer, isso aí é degradante, né? Pô, você não vai. Mas fico imaginando eu com uma faixinha, com essa barba, com uma faixinha na cabeça, escrito Rebeldes, gritando, eu te amo, que é isso? Que é isso, por favor, né? Então quer dizer, morreu gente lá. A culpa é de quem? A culpa é de quem? Essas. Não, tem coisa que não dá pra fazer, entendeu? Tem coisa que não dá pra ir criança. Multidão e criança não combinam. Internet e criança também não combinam. Criança tem que ter. Eu sou da velha guarda, eu sou da antiga. Sabe? Sou da antiga. Brincar na rua. Ah, a rua não é segura. Então os pais é que votem nos políticos pra arrumar essa situação toda. Esse ano é uma boa. Uma boa experiência pra começar a fazer isso. Não é votar no mais bonitinho, ou votar no menos semi-analfabeto. É votar no cara que vai fazer mesmo. Entendeu? Que assim, eu não vou ser obrigado agora a sair na rua. Não tenho nada contra, mas vê aquele monte de emo. Deprimido, uma criança de 14 anos escutando, sei lá, NX0, deprimido. A criança se deprime. Bom, eu não vou me deprimir, porque agora eu vou ouvir Doors. Aliás, nós vamos ouvir Doors. Então nós não vamos nos deprimir. E escutaremos Doors. uma das melhores bandas que já apareceram na história. Que se algum adolescente que não conhece Doors estiver ouvindo, por favor, ouça Doors. Ouça bastante Doors. Isso é uma outra história. Acabei de receber, digamos assim, a discografia completa dos Doors. 16 CDs, se não me engano. É uma maravilha. A gente vai escutar agora Hello I Love You. É uma excelente música do Doors. Então a gente vai escutar a vinhetinha e escutar a musiquinha. Depois a gente retorna com mais coisas. The Rio. Tell me your name. Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name. Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Sidewalk crouches at her feet, like a dog that begs for something sweet. Do you hope to make her see you fool? Do you hope to pluck this dusky jewel? Hello! Hello! We'll be right back. We'll be right back. Thank you, sir. So let's just see how loud you can get. So far, the winner is Munich. Let's see if you can beat München, yeah? 1, 2, 3, 4. That's fucking terrible. This is Hamburg, remember? I try, try, fear. That's much better. Have a care. Have some pride. Ready? Gentlemen, playing all the guitars tonight, Philip the Beast Campbell. Mr. Campbell. On the drums, the best drummer in the world, Mickey D. Boy, man. On my left, your right, Mr. Rock and Roll himself, the loudest fucking musician in the world, Mr. Kilmister! Thank you. Hamburg, you make me glad to be in rock and roll. I thank you. Bom, pessoal, aí vamos dar prosseguimento ao programa, certo? Agora mudei a trilhazinha, consegui localizar uma trilha que faz mais a cabeça, certo? Então vamos dar prosseguimento ao programa. Antes vamos desanunciar as músicas que tocaram. O último agora tocou Ozzy Osbourne, Perry Mason, né? Motorhead e Suspeito, um clássico, adoro Motorhead. Raimundos é só eu sei. The Police, e o clássico do Doors, Hello, I Love You. Adoro essa música também. Então vamos dar prosseguimento ao nosso programa, o TT Night Show. Já rompemos a barreira da uma hora de programa. Acabamos de romper a barreira de uma hora de programa? Não. Vamos ver. Sim, faz 1h07 de programa. E pretendemos? Por que pretendemos? Sou eu sozinho. Somente eu faço esse programa, então pretendo estendê-lo pelo menos por 2 horas. Então vamos verificar aqui. Sim, eu estava comentando hoje no blog, showcapitadelta.blogspot.com. Vamos verificar aqui o endereço do meu blog. Não, podem se indignar, porque realmente eu não sei mesmo o endereço dele. Um dos meus blogs, né, seria o showcapitadelta. Estava lá eu, showcapitadelta.blogspot.com, sem o www. Estava lá eu indignado, simplesmente indignado, com uma coisa que eu lembrei. Que eu tinha publicado no outro blog, que é o Preocupado Eu, sobre uma história do sovaco aí. Vocês podem ler no meu blog, preocupadoeu.blogspot.com também. E eu, no Show Capeta Delta, resolvi explanar essa minha indignação, porque realmente é uma coisa que me deixa extasiado. Indignado. Eu tô muito indignado ultimamente. Não posso dizer vaidade. Eu acho que isso já é uma necessidade higiênica, por assim dizer. Conheci uma pessoa, uma certa vez, já uma senhora, casada, com filhos, vivia de camiseta regata, essas blusinhas que deixam o braço à mostra, consequentemente o sovaco, essas regatas, né? Só que, infelizmente, para meu desespero, e acho que desespero geral da população masculina, que nós não vivemos na França, por incrível que pareça, apesar de São Paulo parecer uma Paris, nós não vivemos na França, a mulher não cortava os cabelos do sovaco. Aí você me pergunta, mas exemplifique. Eu falo, mas eu não estou falando dos cotozinhos, dos cotocos, aquele raspado tipo com barba por fazer. Não. Eu estou falando de pelos de 5 centímetros. Cara, é nojento. Se a pessoa quer deixar o matagal crescer no sovaco, tudo bem. Não tem problema. O mundo é diverso. Entendeu? Pode deixar o cabelo crescer no sovaco. Pode deixar o cabelo crescer no nariz, na orelha, como por exemplo eu acho horroroso o homem com o velho com o cabelo na orelha. Mas tapa. Esconde, faz um cabelo na orelha, faz um rastafari e joga pra dentro do ouvido. Ninguém é obrigado a ver aquela cena horrorosa, então fica em casa, trancado. Pô, a mulher me sai na rua, vai trabalhar com cabelo no sovaco de mais ou menos uns 5 centímetros. Dá pra fazer rastafari no cabelo do sovaco da mulher, sabe? É impressionante. É uma coisa horrorosa. Parece eu, assim, porque eu não raspo o cabelo do sovaco, sou homem, entendeu? Tem uma diferença. Tem mulheres que acham que homem tem que raspar o cabelo do sovaco também, mas eu já não gosto muito, porque é homem, né? Tem coisas que o homem não tem que fazer. eu acho meio frescura. Cabelo de sovaco, se fosse cabelo nas costas, no peito, tudo bem, até esteticamente eu concordo. Mas o sovaco, deixa o meu sovaquinho aqui, entendeu? Mas a mulher não dá. Ela tinha os pelos brotando assim, ó, pra fora do braço. Era uma coisa bizarra. E ela levantava os braços e gesticulava como se aquilo fosse... Olhem os cabelos do meu sovaco. Olhem só que beleza, os cabelos... Eu não entendo. Tem uma diferença, quero deixar bem claro. Tem uma diferença entre a mulher ter... Por exemplo, ter os cotozinhos embaixo do braço. A mulher ter aqueles, sabe, de raspei faz 3 dias e tô com preguiça de raspar de novo. Tudo bem, o cabelo cresce. Não tem obrigação nenhuma. Ela pode usar uma camisa regata que não vai ficar tão horroroso. Tem gente que acha ruim, eu não acho ruim. Também depende, né? Da mulher. Não vai pegar uma modelo com cabelo no sovaco. Cotozinho também não dá. Mas, tudo bem, eu uso uma camiseta sem problema. Entendeu? Porque às vezes até o homem normalmente tem preguiça de fazer a barba. Porque é uma coisa incomodativa. E eu tenho estranha preguiça de fazer a barba, por isso que minha barba é grande. Mas mulher não pode ter cabelo no sovaco. No Brasil não pode. Não pode. A perna da mulher, quando começa a crescer o cabelo, os pelos na perna, né? Começa a crescer os pelos na perna, as mulheres já ficam meio preocupadas. Eu não acho ruim que deixe crescer um pouquinho, porque é incômodo, deve ser horroroso raspar o cabelo da perna. Mas as mulheres se incomodam. Mas como que aquela pessoa me deixa crescer o cabelo do sovaco? Isso me deu uma piada da bailarina. Então eu não vou contar, porque eu perdi o tino de contar piada. Mas, cara, aquilo me enojava. Na boa. Você imagina uma senhora do seu lado. Aí levanta a mão pra chamar alguém e aquele chumaço vem na sua direção, assim. Eu falava, porra. Tá. É uma coisa tanto quanto complexa. Era como posso dizer? Era um agregado. Era uma somatória de fatores que me deixavam indignado com aquele ser humano. Era uma pessoa muito boa. Gostava muito dela. Mas tem coisas que não dá. Tem coisas que não dá. A pessoa encosta em você e fala, meu Deus do céu, Neandertal, sai daqui, Neandertal. Ela tinha um dente que vagava pela boca. Era bizarro aquilo. Eu me lembro, me dá agonia de ver o troço daquele, de lembrar o troço daquele. Perambulava pela boca aquele dente. Você imagina a pessoa brincando com chiclete? A pessoa brincava com o dente. Só que não era qualquer dente, não é um dente lateral, não é um siso, canino, não, era um dente da frente. E ela era ninja, saca? Ela era ninja, aquela mulher era ninja. Porque deixar o cabelo no sovaco daquele jeito, brincar com o dente daquele jeito, era ninja. Ela pegava o dente, quando ia falar com você, pra não falar sem o dente na frente, ela fazia uma manobra, tipo aquela aquela manobra de Harvard de tirar o caroço de ervilha de dentro da pessoa, do gasgado. Eu até vou confirmar o nome dessa manobra, extremamente importante, salva vidas. Ela fazia uma manobra com a língua que o dente voltava pro lugar na frente. E ela tava falando com ela, tava quieta, brincando com o dente. Quando ela ia falar alguma coisa, o dente voltava pro lugar com a língua, ela fazia uma manobra e falava, velho, que coisa anormal, cara. Circo de horror, cara. Isso não pode acontecer. Como eu fico imaginando, na cama, o ser humano daquele, na cama. Se eu tô com a mulher na cama, a mulher me faz um troço desse, eu juro que eu fico o cotovelo na cabeça dela. Você fala, você é violento, Tejo. Tejo, você é violento, não é violência. É uma questão de bom senso. Se um cara fizesse isso com você, você ia fazer o quê? Eu, quanto homem, no mínimo broxaria. No mínimo ia broxar. Porque era uma cena horrorosa. era uma cena bizarra. Era uma cena que você não aconselharia a ninguém testemunhar. Tem a noite do horror do Play Center, ela tinha que fazer parte daquilo. Que não tem condições. As mulheres, por favor, querem deixar o cabelo crescer do sovaco, até fazer um rasta sem problema, mas não mostra. Não mostra. Entendeu? Não tem que mostrar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é uma coisa extremamente pessoal. Certo? É altamente indignante ver uma cena daquela. Entendeu? Eu fico lembrando e sentindo nojo, sentindo raiva daquela cena. Aquela cena me repugna até hoje. Aquele dente pra lá e pra cá, assim, arrepia. Sabe quando dá aquele arrepio nas costas, assim, você fala, meu, olha que escatologia, eu sou, entendeu? Tô por dentro ali das coisas escatológicas, ali cada coisa que, ó, pra me fazer sentir nojo tem que ter o dom. Tem que ter o dom, e ela tinha o dom. Quando fazia aquilo, ela tinha o dom. Entendeu? Extremamente horroroso. Voltando a falar do blog, o meu blog, né, o blog que eu escrevo, no caso, né? Voltando a falar dele, tô aqui dando uma olhada nas coisas que eu andava escrevendo, né? E eu lembrei aqui, eu vi o 300, eu relutava em ver esse filme. Eu sou roteirista, um filme afamado, mas eu relutei muito em assistir esse filme, porque algo me dizia que esse filme não era bom. E eu tirei essa dúvida, e esse filme realmente não é bom. Muita gente vai brigar comigo, vai falar, você tá louco, não é bom. Não tô falando da animação do filme, entendeu? Os efeitos, a animação que eu digo não é animação de alegria, é animação de efeitos especiais. Os efeitos são bacana, pô, tudo gravado em estúdio, entendeu? Tudo gravado em chroma key, sabe? A definição dos homens, tudo feito lá, o cara que fez O Senhor dos Anéis lá, esqueci o nome dele, Faramir, né? Fazendo junto o papel lá com o rei lá. Mas não tem roteiro. Simplesmente eles saem pra guerra e ficam encurralados num beco escuro, e os caras vêm atacar com um rinoceronte. Quem ataca com um rinoceronte? Tudo bem, elefante até, mas o que o elefante já tá fazendo ali? Tá bem que o filme não foi baseado em história, entendeu? Porque, pô, é horroroso, não tem roteiro. Tudo bem, as mortes, realmente, Elas são mais verídicas. A putrefação dos corpos, o cheiro, as moscas, entendeu? É uma coisa que quem não consegue ver, que, entendeu, sente nojo. Mas não tem roteiro. O filme não tem roteiro. Eu senti sono. Eu não vou entrar em detalhes, porque fora o fato de o filme todo ser umas cenas pornográficas, que, é lógico, eu como homem não vou achar ruim, mas quando eu vou analisar como um profissional, eu vou falar descabidas algumas cenas ali. Mas, entendeu? Um filme que eu não recomendaria para menores de 12 anos, por exemplo. Não pela violência, mas pelas cenas de sexo, porque violência a gente vê, eles veem qualquer hora na TV. Inclusive, eu quero chegar nessa parte hoje à tarde, eu assisti um filme que é sensacional. Não vou entrar na parte, duas partes desse filme. O fato de ter feito o Rodrigo Santoro, que não consegue emplacar num filme hollywoodiano. Quando emplaca, me fazem viado. O cara no filme é um baita de um viadão. Então, deixando claro, eu não tenho nada contra o homossexualismo, mas ele no filme tá muito gay pra ser um líder, como tinha que dar impressão. Não que os gays não possam ser líder, eu não tô entrando no lado filosófico da coisa. Ele não passa a ideia de... Ele passa a ideia de maluco, realmente. O cara é maluco, mas ficou meio afeminado. Então, tem coisas que tem que ser mais másculo do que afeminado. Eu acho que quiseram contrapor a masculinidade do, de um lado para, com a feminilidade do outro lado. É, e o fato também das mulheres, toda mulher que apareceu nesse filme, pelo amor de Deus, não tinha peito. Americano, que todo mundo sabe, gosta de peitão. Brasileiro, não importa, mas é preferível os peitos que a mão consiga pegar. Normalmente, não tem nada contra as mochibas. Tem seu valor. Mas se definiram a barriga dos homens no computador, não poderiam ter definido os peitinhos das mulheres no computador um pouquinho maior, mais redondinho? Ficou parecendo aquelas anoréxicas que fazem desfile. Entendeu? Nada contra quem tem peitinho pequeno. Nada contra, mas mulher magra demais como for. Ah, não. Aí já é broxante. Altamente. O filme me decepcionou. Entendeu? Me decepcionou. Ao contrário, por exemplo, de Batman Begins. Um filme que recomendo. Olha, salvo o primeiro filme da série, que agora me fugiu o nome do ator que fez o Batman. Salvo o primeiro filme da série, esse é o melhor de todos. Porque o primeiro filme também é pare a pare com esse, porque foi o primeiro, foi feito realmente com a história do Batman. Esse filme é realmente muito bom, Batman Begins. Recomendo o filme. Roteiro muito bom. Animações, muito boas animações. Não tem aquela viagem dos outros Batmans e não é colorido. Porque Batman, que é Batman, tem que ser o mais escuro possível. Mesma coisa que fazer o show do Ozzy Osbourne com a iluminação do Rebeldes. Figurino dos Rebeldes. Não dá. Tem que ser dark o negócio. E foi o que aconteceu com o Batman Begins. Muito bom. Super-Homem Returns, que eu assisti também. É bom. Salvo por duas viagens. Superboy, filho do Super-Homem, com a Lois Lane, que na verdade não casou. Que vai dar margem para outros filmes. E o Super-Homem é o Super-Homem. Aliás, nada se compara com o Christopher Reeve fazendo Super-Homem. Mas esse Super-Homem é bom. Não é ruim, não. Os roteiristas foram bons. Até li umas resenhas na Set sobre esse filme. Realmente, os roteiristas são bons. Fizeram um trabalho bacana. Essa história do Superboy não casou. Lex Luthor tá excelente no papel, como o Gene Hackman foi, tá muito bom realmente. E outro filme que eu ia comentar o filme que passou na sessão da tarde do SBT lá, Cinema em Casa, um negócio assim, que é um filme que não é que eu recomende, é obrigação, como é o Highlander, é obrigação de qualquer um que goste um pouquinho de cinema assistir, que é o Apertem os Cintos, Piloto Sumiu. É um clássico do humor, é um clássico, é um dos melhores filmes de humor. Aí você fala, oh, mas não, Monty Python é, digamos assim, o top dos filmes de humor, junto com Porks, clássicos. Humor hoje em dia não tem graça, são piadas que não tem graça. Agora, Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, simplesmente é um dos melhores filmes de comédia. Tudo no filme tem uma história, qualquer ceninha tem uma história, qualquer coisa que aconteça é um toque de humor. O humor é pequeno, sabe? Não é aquela coisa escrachada. O humor não é aquela coisa jogada, óbvia. Se você prestar atenção nos detalhes, você vai dar risada nos detalhes, não é na cena principal. Entendeu? Tem uma cena que ele tá dançando lá, que o cara tá lembrando da época que lutava lá na guerra, e aparece uma cena de uma... Antes aparece a cena de duas meninas brigando, depois aparece ele dançando e elas continuam brigando lá no fundo. Só que se você não presta atenção no filme, nisso você... Entendeu? É sensacional. Sensacional esse filme, vale a pena. Quem gosta de cinema, quem já viu, vê de novo. Quem não viu, assiste, porque é um clássico. Tem que ter senso de humor, e senso de humor refinado. Não adianta você vir com esses carinhas aqui que escrevem miguxês na internet, esses caras que ficam aí, o melhor filme da vida dele é Homem-Aranha. Não adianta depois vir querer me contradizer e dizer assim, não, é horrível esse filme porque é sem cultura. Sem cultura. Porque tudo no filme ali tem o porquê toda, tem uma parte onde eles estão no ambulatório na guerra, e aí aparece logomarca de empresas, propaganda de empresas nas camisas dos caras, enfermeiros, que parece uma espécie de mecânico de Fórmula 1, entendeu? Então, quer dizer, se você não entende o que é aquele símbolo, você não tem cultura. Porque ou você não vê Fórmula 1, ou você não entra na internet mesmo, ou você não assiste um jornal, ou assiste alguma coisa, porque tá sempre... algumas coisas estão sempre, sabe, estampadas na TV. E não são coisas velhas, são coisas normais, atuais, que estão por aí. Então, lógico, por exemplo, tem uma cena ali que é imprópria pro horário, à tarde, que é 4 horas da tarde, me passa uma mulher, o avião tá caindo, passa uma mulher de topless, os peitões na frente da cama, mas bem na frente, assim, é uma coisa inapropriada pro horário, lógico, a gente dá risada, porque realmente é cômico. 3 filmes, recomendo como humor, assim, ó, de olho fechado, antigos. Não vou mencionar o Monty Python. Aperta os cintos, o piloto sumiu. Gremlins, que é matador. Gremlins. E agora me fugiu o nome do outro filme. Ah, pra variar. Me fugiu o nome do outro filme. É um outro filme de humor, que é também muito bom, que agora me fugiu o nome desse filme. Bom, põe aí no meio. Eu tenho uma listinha de filmes de humor antigos. Mas põe nesse meio de Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu. Gremlins. Bom, pra não fechar com qualquer filme, põe um Porks. Certo? Porque é um clássico. Ah, lembrei. Este filme que eu vou falar agora é um filme que vale a pena. Aliás, Gremlins passou no SBT esses tempos, no final de semana. Esse filme que eu vou dizer agora é um filme do Tom Hanks, que é... eu me mijava de dar risada quando vi esse filme. Tudo bem, normalmente estava em situações um tanto quanto favoráveis à risada. Mas esse filme é um clássico. A Última Despedida de Solteiro, Tom Hanks. Anote aí, procura, porque esse filme realmente vale a pena. Quem assiste esse filme vê um outro lado do Tom Hanks. Tom Hanks deve ter aqui uns 25 anos. É hilário, o filme é hilário. Vale a pena qualquer um assistir esse filme, porque esse filme realmente se ri. Porque o Tom Hanks fazendo humor é uma coisa difícil de se ver. Mas ele... não vou dizer que ele não é bom, não vou dizer que ele foi bom. Ele é bom, mas humor é uma coisa que a gente não vê muito por aí. Ele fazer humor, filmes de humor, tem um ou outro aí que ele faz de humor, mas esse filme vale a pena. Vou tocar mais algumas músicas aqui, depois eu volto pra falar sobre a agenda de shows, e por hoje a gente encerra o The Tonight Show. Muito Mr. P pro meu gosto. Vou tocar umas musiquinhas agora, depois a gente encerra o programa, fala alguns shows que estão tendo no Brasil e shows internacionais. Lógico, não vou falar de show nacional. Quando eu vou falar de show, eu vou falar de show internacional, coisa nova, coisa boa, aquele que você vai assistir, porque realmente é uma coisa bacana, entendeu? Alguns shows estão com ingresso esgotado. Liguem para as rádios comerciais aí e tentem achar o ingresso. Vamos para mais música. Depois a gente retorna ao TT Night Show aqui na The Radio. Uau, uau, uau, uau, uau. The Radio. We'll be right back. Sim, estamos de volta. Eu confesso pra vocês que tem alguns erros, lógico, porque esse programa é um programa ao vivo. Quer dizer, não é ao vivo pra vocês, mas eu estou fazendo ao vivo, então acontecem alguns erros, certo? Som, algumas coisas que não funcionam direito. Então eu vou me dar um próprio desconto pra esse início, mas eu vou aprofundando mais, inclusive até mesmo as coisas que eu digo às vezes são meio vagas, porque eu tenho que prestar atenção também aqui no computador e mexendo aqui, funcionando aqui. Acabamos de ouvir, eu tenho que parar com essa péssima mania de instalar os beiços. Acabamos de ouvir, Beds Are Burning, Midnight Oil, de novo, ó, percebam. que é uma mania que perderei com o tempo. É, ouvimos também Survivor, Eye of the Tiger, tema do rock. The Verve, Bittersweet Symphony. Começamos com esta música. E agora nós iremos então falar, como eu havia prometido, sobre alguns shows que teremos aqui no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo. Busque saber se terá na sua cidade também, porque eu vou ver os shows que vêm para o Brasil e você encarregue-se de saber se tocará na sua cidade. Ó, Megadeth. Megadeth é um show, Megadeth, como alguns chamam, é um show que vale a pena, grande banda. Inclusive eu poderia tocar do Megadeth e não toquei. Tocarei no próximo The Night Show. É Whitesnake, esse aí já acabou. Showzaço. Aliás, se eu não me engano, se não tá tendo, tá tendo já. Teve na. Essa semana teve na. Ó, de novo, falando do berço. Na Amazônia teve um show do Whitesnake lá, se eu não me engano. Posso estar errado. Chris Wright, que é uma banda também legal, bastante legal. Me foge a música. Mas eu inclusive vou trazer essa música do Chris Wright para vocês ouvirem. É muito conhecida. Essa música é um clássico rock and roll. Chris Wright. Aliás, teve show? Teve? Eu tô meio perdido com a história de show. Mas Johnny Rivers, grande Johnny Rivers, acho que vai tocar ainda em algumas outras cidades. E um show que eu gostaria de ver realmente, Scorpions, grande Scorpions, adoro Scorpions. Um show acústico. Vai ter Nazaré, sensacional. É uma banda que vale a pena também. É, pra quem gosta, eu não sou fã, mas Maná também. E um clássico rock and roll. É um cara que é um showman, é um guitar hero. Um dos melhores que eu já vi, lógico. Isso é uma discussão para outra hora, mas Joe Satriani, 15 de maio no Citibank Hall no Rio de Janeiro. Isso eu consigo ver aqui. É, a data. É, não pode. Tá, dois dia 12, ele vai fazer dois shows, um no Credit Card Hall em São Paulo, outro no Citibank Hall no Rio de Janeiro. Bom, não é um problema meu, honestamente. É, no site da Ticketmaster tem as informações sobre esses shows que eu falei, onde eu estou buscando. É, inclusive uma enquete que eu vou votar, porque qual show você gostaria de assistir? Vou aproveitar que acabou, melhor, aproveitar que retornou o Rage Against the Machine e eu vou votar no Rage Against. Tem a opção Rage Against the Machine e Nine Inch Nails, também considerável, uma bela banda. Van Halen ou Van Halen, que eu considero uma das melhores bandas. Sim, aliás, eu considero não, né? Muita gente considera do rock and roll. Coldplay, que vocês vão ouvir tocar aqui, mas não sou muito fã. Dentre essas, não votaria. Votaria em Shakira, que está na lista, mas não votaria em Coldplay. Porque quem me conhece sabe, é a Shakira, não é a música em si, mas a Shakira. Quem já viu a Shakira dançando sabe o que eu estou falando. E seria um prazer enorme assistir um show da Shakira. Inclusive tem alguns CDs da Shakira. Podem me chamar de louco, mas conheço pessoas que escutam rock pesado e ouvem Zé Ramalho. Então, quer dizer, são coisas distintas, cada um com seu gosto musical. Outras que eu sonho, meu amigo Jesus, o sonho dele é tocar um trio elétrico. E ele é death metal. Quer dizer, cada um com suas manias. Eu gosto de Shakira, principalmente da Shakira. Então, é um show que eu gostaria de... Ah, esqueci de votar. Rage Against the Machine. Vamos lá. Vamos lá, é bom, né? O resultado parcial, Nine Inch Nails, com 41%. Em segundo, Van Halen, com 29%. Em terceiro, Rage Against. O último, Coldplay. Concordo com o último ser Coldplay, mas Nine Inch Nails, eu gosto até do Nine Inch Nails, mas preferia ver Rage Against. Vai que acaba de novo. E realmente é uma banda que tava tocando com o Chris Cornell. Na verdade não era Rage Against the Machine, era Audioslave, mas era a banda Rage Against the Machine com o vocal do Chris Cornell, que aliás, eu vou ser bem sincero a vocês, gosto muito do Rage Against the Machine, é uma história, certo? Mas prefiro o Audioslave, apesar do Chris Cornell, aquela história meio de Bon Jovi, aquele meio ídolo feminino, acho isso meio, entendeu? Não faz a minha cabeça, mas gostava muito do Audioslave, era uma sonoridade muito bacana, diferente do Rage Against, diferentemente do Velvet Revolver, que parece muito com o Guns N' Roses, porque o Slash não perdeu a pegada do Guns, é a mesma pegada. Já o Rage Against era, o Rage Against não, o Audioslave era diferente. Então eu votei no Rage Against, peço a vocês que votem também no Rage Against, porque, o Rage Against, porque eu gosto de Rage Against, então eu peço que vocês votem. Ou no Van Halen, também uma bela banda, gostaria de ver eles tocando com a furadeira lá, a guitarra com a furadeira passando nas cordas, isso ia ser sensacional. E felizmente para alguns, infelizmente para outros, bem, infelizmente para mim, porque eu estou adorando fazer esse programa, com o passar do tempo vamos aprimorando toda essa parafernália, porque eu estou aqui apenas com o computador, isso é gravado no dia, vai ser posto na internet no dia, vou dar uma editada, mas não cortar os erros, porque aí não teria cabimento ser um programa ao vivo e cortar os erros, mas vou dar uma editada para conseguir postar, certo? Com o tempo, passar do tempo, a gente vai melhorando a rádio, inclusive a tonalidade, vou baixar um pouquinho a voz, aumentar um pouquinho o som, que teve partes realmente que houve algum problema com relação a isso, mas agradeço a todos que estão ouvindo essa primeiro programa The Tonight Show. Eu espero que os próximos sejam mais engraçados, porque esse realmente foi meio, digamos, tenso por ser o primeiro. Mas espero que os próximos sejam mais engraçados, tenham mais humor, que as pessoas que ouçam a The Radio, que passem a ouvir a The Radio, terão outros programas que eu farei. Na verdade, o Matheus fará, né? Não o TT Joe. E o TT Joe vai ter mais humor daqui pra frente, vai ter mais desenvoltura, digamos assim, pra que isso, que o programa seja mais animado, mais alegre, e que as pessoas que ouçam a rádio enviem temáticas pro programa, enviem propostas pro programa, pra que a gente consiga fazer um programa mais animado, mais bem-humorado, correto? Pra quem quiser, adiciona no Orkut, perfil de Matheus TT, né? Matheus / TT. O meu MSN é Matheus_Laura@hotmail.com. É aquele negócio, né? Adicionou, já fala que ouviu, me ouviu na internet, porque senão já deleto. Eu vou ficar com gente que não fala comigo. Já fiz uma limpa no meu MSN, logo mais eu vou fazer, dando tudo certo, vou fazer um MSN só pra falar com as pessoas que ouvem o programa. Então no Orkut tem o, também deixa escreve, entendeu? Então escrevam ali na parte onde vai adicionar que ouviu o programa e quer adicionar, sem problema algum, Matheus/TT ou Matheus Begins ou Matheus, entendeu? Qualquer um, achou o Matheus ali, entendeu? TT ou Matheus Begins, Matheus Usan provavelmente vai estar escrito, ou, entendeu? Bom, adicionem aí. Ou então procure no qualquer tipo de informação, querendo pegar ou não, passei meu MSN, vocês têm os blogs, entendeu? Dá pra localizar pelos blogs, deixa um recadinho, leu? Deixa um recadinho lá, fala, pô, não gostei, quero outras coisas, quero coisas novas, fale de outras coisas, outras besteiras. E assim falarei sobre diversas coisas. Estou realmente um pouco atarefado, sem muitas ideias. E pretendo melhorar o programa com o tempo, certo? Eu não vou ficar estorvando, enchendo linguiça muito mais tempo, porque agora já vai finalizar o programa. Então agradeço novamente a atenção de todos que estão ouvindo, espero que adicionem no Orkut, procurem no MSN, leiam os blogs, que quanto mais dinamismo, melhor vai ficar o programa. E eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa. Então vamos finalizar nosso querido e estimado programa TT Night Show. entendi. Não ouço. Agora sim eu ouvi. TT Night Show comigo, TT Joe, que é Joe, que é Joe, que é Joe, que é Joe, que é de outro mundo. TT Night Show. Até mais. Por isso que eu fico estimadamente agradado, por assim dizer, em fazer um programa ao vivo. Eu deveria ter anotado isso na minha lauda e acabei esquecendo-me. As vinhetas que você ouviu neste programa não foram, foram produzidas por mim, certo? Matheus Ossão, TT Joe de outro mundo, mas foram gravadas por Felipe Bittencourt, Paulo Bonflar, Thiago Melo, Amanda Borel, Adriana Gomes e o grande Arthur Neves. Sim, foi gravado também por Arthur Neves. Então eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todas essas pessoas que fizeram essas vinhetas. Não foram especialmente para este programa, mas foi para o programa que a gente tinha na época de faculdade. E eu acabei introduzindo, fazendo uma homenagem a todas essas pessoas que fizeram, Vânia Amaral também, não posso esquecer. Fizeram parte da minha história, né, acadêmica, e eu acabei de fazer essa homenagem a todos eles. Então agora é sério, fui.